Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40, com Carlos Bonaparte. Arena Sertaneja. Siga de perto na Antena Web as músicas sertanejas mais badaladas no Brasil. Arena Sertaneja. As 12 músicas mais tocadas na semana. Na Antena Web, aos domingos, às 9 da manhã. Bom dia, este é o Antena News. Julgamento de Ben Ali, ditador tunisino deposto a 14 de janeiro, vai ser julgado no dia 20 de junho. O particular deste julgamento, ou farsa, como já foi apelidado, é que Ben Ali não estará presente. Ben Ali encontra-se na Arábia Saudita, de onde não foi nem vai ser extraditado. Este julgamento está a gerar, naturalmente, muitas críticas. Por exemplo, por Hadi Aznawi, que considera inaceitável e frustrante que seja feito um julgamento de um homem não presente. Nasrawi é um dos grandes ativistas dos direitos humanos na Tunísia. Metade do sangue dado pelos portugueses não é aproveitado. É o JN quem avança com este dado, precisamente no dia em que começa a campanha de recolha de sangue em Portugal, denominada Dador Salvador. 20 horas e 58 minutos é o momento em que se dá o eclipse da Lua, que poderá ser visto em Portugal. O eclipse acontece amanhã e o Observatório Astronómico de Lisboa vai estar de portas abertas ao público para permitir aos visitantes vislumbrar com maior nitidez este eclipse, que dura escassos segundos e que é um dos 6 previstos para 2011. 35 membros do grupo de Hackers Anonymous, com perfil no Twitter, foi preso nas últimas 36 horas. A notícia de detenção de 3 suspeitos em Espanha foi divulgada ontem. Hoje, o jornal The Guardian dá conta que foram detidos mais 32 membros, ou supostos membros, na Turquia. Depois de Itália, é a vez do Japão. Ontem, em referendo, 95% dos italianos disseram não ao nuclear. No Japão, a percentagem também por referendo foi mais baixa, mas mesmo assim, 75% das pessoas disseram que não à energia que colocou centenas de milhares de vidas em risco a quando do desastre nuclear, e não só, no Japão, a 11 de março. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Quanto à informação desportiva, tem início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.